Papa Romeo Alpha Echo Fox, Salvador, Maceió. Confirme só o local de estacionamento e pista para decolar. Decolar down 7, estamos na aeroestação. Gente, ele está, pista no 7, pronto para 4. Pronto. Salvador então, Salvador para Maceió, nível de voo 250, via Ópero I-58. Decola pista no 7, curva pela esquerda, perfil de subida Pulca, Jamo, transição Caju, onde intercepta a aerovia. Controle 11935, a torre em 18612. Transponder 5171, Alfa Eco Fox Watch. Autorizado Marcelo, nível 250, saindo a Pulca, Jamo, Aracaju. Decolando a 17, curva esquerda, transponder 5171, controle 11935, a torre. 1186, vamos ativar. Ativo, alternativa é Recife, já teria o POV? Ah, o POV seria 11, senhor. Ok, 11. Pronto para acionamento? Ah, mais 5 minutos, daqui a pouco eu te amo, mais 5 minutos, vou falar. Gente, a informação em curso é tango, altímetro no 011 agora, 1011. Para o acionamento, pode chamar a torre 118 decimal 6, tenha uma boa viagem. Muito obrigado pela informação, torre 18 para acionamento, obrigado. Decolado aos 30, chame controle 19, decimal 35, bom voo. 6935. Boa noite, contato radar, voo 380, saída da EL. 380 da EL, tá, 3197. O Chanel 6310 reduza para 259, número 3 na aproximação. 259, Chanel 60 na C310. Com referências, o 3197 pode voar da EL? Obrigado. Grato. Controle Salvador, Cordial, boa noite, tá 3662 com a Tango, passando 170 para 150 em descida. 3662, identifique chegada Mari, desça ao 060. Identificou, vai descer 060 na chegada Mari, tá 3662. Foi LS, Olimpo 00. Torre, 198, decimal 6, Olimpo 00. Agora 14:86, obrigado, boa noite. 5723, livre LS Extreme, forte estabilizado. Os horários estabilizados, 723. 16310, desça via para 2000 pés, ajuste 1011. Via 2000 com 1011, ajuste 63, vamos lá. Muito boa noite, é Olympus 00. Na final, ILS X-Way para pistona 0 com trem baixo checado. Vento 00, livre pouso na 10, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 09. Livre pouso na pista 10 para Olympus 00. Salvador, tá 3560, desce ao nível 970, informação Tango. Confio o controle? Tá 3560, desce ao nível 970, informação Tango. Tá 3560, identifique chegada a mar e desça para 4000 pés via. Identificou, chegada a mar e até 4000 pés desce via, 3560. 3560, ajuste 1011. 109, 3560. Estacionado 10 a bordo, Galeão, táxi autorizado até interseção hotel, reporte para o cruzamento de pista, Força Aérea 2560. 60. Solo Salvador, 3-8-4-2-8. 3-4-2-8. Alguma novidade lá de Porto Seguro? Não, vou dar uma ligadinha pra lá, só um instante, por gentileza. Obrigado. Paulo Web 5827, tá ciente da Tango para Galeão 360. Galeão 36, Tango confere, altímetro 1011, só um instante pra copo, já temos aprovado. Ok, tá na guarda. Vento 00, solo aos 36, livre à direita, solo 121, decimal 9. Quebrará na próxima direita o Olympus 00, chamando o solo 1219. Minha zero, tá pronto pro cruzamento? Afirmativo. Cruzamento autorizado, táxi via Delta, Alfa. Chame pra ingressar no pátio 1 via Juliet. Delta, Alfa, chama lá para ingressar pátio 1 via Juliet. 251, alterno 3325. 251-3325. O chame 6310, reduz para 1809. Está seguindo um Boeing 733 da Webjet, 8 milhas à frente. Reduzindo, Oxenemia 319. Salvador Azul 4070, transferência. Cruzo 230 a 170. 4070, identifique. Chegada a mar e desça ao 050. Desce, confirma a altitude, senhor? 050, 50. 050. O Azul 4070. 00 via Alfa, reporte Taxi Delta para o cruzamento de pista até o pátio militar. Portarando na Delta para o cruzamento da pista Olympus 00. Passeio 2560, autorizado táxi em frente. Próxima esquerda via Juliette, na saída do pátio Índia, onde espera transfira todos, 86, ao altímetro 1011. Boa viagem, 2560. Poderia confirmar pro 60? Confirmo, táxi em frente, próxima esquerda Juliet, ingresse no pátio Uno, após direita Índia. No ponto de espera na pista 10, chame torre 118, decimal 6, altímetro 011. É devido a um trecho interditado logo à sua frente da Alfa. Vai ter que ingressar no pátio e sair na última direita. Afirmativo, ciente, grato pela colaboração. Salvador, muito boa noite, Alfa Romeo Alfa, EcoFox, nada está para acionar. Autorizado, chama para o táxi, Alfa, EcoFox. 060. Amari 10060, 28. Ok, permanece as condições, teto em torno de 700 pés, operando abaixo dos mínimos, ou visibilidade em torno de 5.000. E sem procedimento para a pista 28 e o vento é 270 com meia dúzia. Complete para a torre, 1 no 8, 6. 8-6, obrigado, 3-0, até já. Então 3662, desce para 2.000 pés, livre LS, forma estabilizada. 2.000 pés, livre LS, vai reportar estabilizado. Então 3662. Mantendo a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita. Tecido subida da El Leda, pós-Leda direto para a posição PDEV. Controle 11935, a torre 1862, aciona o código 552A. 2560, ciente. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, pós 2.000, 3.000, curva à direita, da El Leda, PDEV. Controle 11935, torre 11186, transponde 5520, está na 02, pronto para o pushback saneamento. 02 autorizado, chame táxi 5827 da Webjet. Autorizado, chamada para táxi. Olimpo 00, mantenha o ponto de espera da Delta, aguarde cruzamento. Ponto de espera, Olimpo 00, e aguardando para o cruzamento. Salvador, boa noite, é o trip 5296. Boa noite, 5-2 no meio da trip, Salvador Aracaju, aprovado 190, pronto 4. Poderia ser o 130, pela Conde 056. Ok, 130, sente. 130, pronto 4. Firmo. Aprovado então, Salvador para Aracaju, nível de voo 130, 130. Decola a pista 10, vai curvar à esquerda após 2.000 pés da terceira milha. Cumpre perfil subida Conde, controle 11935, a torre 1 no 86, transponder 0225. Positivo autorizado, 130, Salvador Aracaju, decola da 10, curva à esquerda após até 2.000 pés da terceira milha, no perfil da Conde, controle 11935, torre 186, transponder 0225. Trip 5296. Correto, remoto no 2 do pátio principal, chame para pushback fundamental 3, pip. Pip. Você aérea 2560, após o Airbus da Oceania na costa final, a linha mantenha no zero. Pós-trato da linha mantenha 2560. Estou de Itápico. Itápico, 3258. Visadora até 3662. OL 57. 6 graus contra baixo. Afirmativo, cruza de imediato, 00. E cruzamento autorizado, estaciona a parte militar, frequência livre, chame pista livre, 00. 00, reportará pista livre. 5723, objeto na escuta do solo? Positivo, na escuta, fala. 5723. Táxi em frente, chame antes dos LEDs para ingressar no pátio 1, o portão será o 5726, olha. Sente, vai continuar táxi em frente, chama antes da Juliette para ingressar no pátio, é 5723. No guarda pista livre. Quanto a pista livre? Eu tô 3662. Vibrar a frequência, desejo uma boa noite para a equipe. Ok, boa noite, obrigado, estacionar a frequência livre, bom descanso. Valeu. 560, livre decolar da 1-0, vento 1 no 0 graus, com no 0 nas. 60 iniciado. Zou 4070, desça para 2000 pés, 1011. Esquerda, Juliette, portão 5 autorizado. Esquerda, Juliette, portão 5, EB 5723. Salve Salvador, boa, chamada 3-1-0, retrô. 3258, desça para 2000 pés, 1011. 2011, 3258. Salve 3-1-0. Salve EB 5827, está com 1-7-0 a bordo, 3 horas e 26, Guarulhos. Gente, altímetro 1-0 no 1, livre táxi, chame para o ingresso. 0-1-1, iniciado, reportarei o off-site. 3662, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 1. Livre pouso na 1-0 para o TAN 3662. Série 2560, decolado aos 4-6, chame controle 1-9 decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, grato, boa. Doutor, boa noite, Força Aérea 2560. A gente mantém o ponto de espera, 5827. Altera. 360 da EL 2560. Tá seguro 8. Tá com 114 a bordo, 4 horas também. Livre ingresso na 1-7, apartinado e pronto, ao FEC Fox. Livre ingresso na 1-7, torre de autorizado 5827, pode passar de aeronave, decola da interseção aí pra agilizar. Decola a partir da Charlie? Permaneceu. Gente, após o Airbus Tatan, na curtíssima linha mantém a partir da Charlie o 5827. 5827. Atenção, tripulação, desembarque autorizado. Silêncio, comandante. Obrigado. Solo 48, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. À direita, 12, 19, TAN 3662, boa. Salvador, boa noite, TAM 3560, estabilizado, LS da 190, baixou, travou. 3560, vento 110 graus, cono 0 nas, altímetro no 09, aguarde pista livre. Aguarda, 3560. Livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, cono 0 nas. Livre decolagem da 1-0, 527. 7362, Salvador, táxi 3 Alfa, Juliette, chama antes do Juliette para ingressar no pátio. Alfa, Juliette chamará antes desta, o TAM 3662. Já o Eco Fox mantém a posição alinhado. E 560, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 1, livre pouso na 1-0. Livre pouso 1-0, tá 3560. 3662. Vai manter a posição inicialmente antes da Juliette, guardando a confirmação de um novo portão. Ah, qual são? O pátio 1 no portão 8. Está livre. Não, correção. Táxi até antes da Juliette. Seu portão previsto aqui é o 08. Porém, está ocupado pelo Airbus da companhia. Aqui vamos aguardar a confirmação de novo portão em coordenação em companhia e para ela, ok? Afirmativo. Vai manter inicialmente antes da Juliette. Até 3662 aguardando o 8. 3603.4. Prossiga. 3603 da TAM, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, aerovia UP Azulu 44, da cola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após inicia curva à direita, o perfil de subida da Euleda, após Leda direto Eudes. Controle 11935, a torre 1-8. Decimal 6, acione o código 5513. OTAN 3603, autorizado nível 340, uniforme Zulu 44, decola da 1-0 até 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita, saída da Euleda, direto Eudes. 119.35, controle, 118, decimal 6, a torre, e aciona 5513. 5513, correto, portão 8, chame pronto. Chamará. Zero, solo 5, 1, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 3560. Level 7 to Frankfurt, Fly Level 330, listen formation Tango, QNH 1011, stand by its clearance in about 2 minutes, please. Stand by, Tango on board, QNH 1011, Flight Level 330, Condor 077. Condor 077, stay against QNH. QNH 1011. 1011, thank you. 0-7-7. Ventou no 1-0 graus, cono 0 nas, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 10-4-0-7-0. 3560, o portão será o 4. Táxi via pátio 3, próxima esquerda após a alfa, e chame para ingressar no pátio 1. Tá 3560, será o portão 4 do pátio principal. Táxi via pátio 3. Ativo, pátio 3, portão 4, pátio principal, repórter para... Ingresso pátio 1, TAM 3560. Fox, livre decolar da 1-7, atento a esteira de turbulência, ventou no 2-0 graus com 9 nós. 3, está na gate 08, solicita pushback e acionamento. Perfil de saída da aeronave da outra pista, aguarde para o ingresso. Ok, conforme então, puxa um pouco mais a retaguarda, deixando o acesso livre, chame para o táxi, TAM 3603. puxando mais para a retaguarda, chamará para o táxi OTAN 3603. TAN 3662, ingresso à esquerda via Juliette, até através do 7, observando a saída do Airbus Companhia, vai liberar o acesso para o portão 8. Via Juliette, até através do 7, aguardando a liberação do, do portão pela companhia. OTAN 3662. Só por favor, esclarecimento. Após a posição IDED, qual é a nossa posição agora? É bridge, confirme. Comandante, ao que me compete é somente a saída, que é a saída da El Lida Bidev. Após Bidev, o senhor pergunta ao centro, ok? Tá ok. Chame o centro agora e coordene com o mesmo. Frequência 251, alterno 3325, tenha um bom restinho de domingo. 251, 3335, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Para Barra Romeu, Alfa Fox decolou, passa 1200, saída Puca, Jean Maracaju. Alfa Fox Trot, contato radar, suba 250, saída Puca. 250, saída Puca, Alfa Fox. Alfa Juliette para ingressar no pátio. Alfa Juliette, portão 3, vai em portante da Juliette, azul 4070. Na 3560, em frente até o portão 4, autorizado a ingressar no pátio principal. Ok, Fred, ingressa a parte principal, portão 4, 3560. E Juazeiro, nível 350, aguarde 4 minutos, passeio 2224. Dois, dois, dois, quatro, pra cópia. Prossiga. Autorizado Juazeiro no Norte, nível de voo 350, 350, via Pesulo 19, após Bangu, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola, mantenha reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, perfil de subida Momo, transição Froti, controle 10935, a torre 1 no 8 decimal 6, acione o código transponder 5526. Para o 150, sem reclamação tango. 1398, identifique, chegada Mari, desça via para 2000 pés, ajuste 1011. Via 1011, ajuste, gol 1398. Web 5827, subou 360, chame Recife, 251, alterno 3325, boa noite. Confirme, foi para o Webjet 5827? Afirmativo, chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, 5227, obrigado, boa noite. Autorizado até o 8, observando o puxo da companhia. Autorizado, observando o puxo da aeronave da companhia, tá pegando, verdade. Solo 5216, parte 3, personagem, puxa. Vamos dar um aspiro, 7-0, se você me faz, vamos. É o 35216 no pátio 3, senhor operacional e puxa. Está no pátio 3, o trip, confere? Pátio 3, remoto, é isso? Não, confirmando, é pátio 1, senhor, na remoto. Ok, pátio 1, então aguarde, estamos com o Airbus a calda, só um instante, trip. Ok. Quando viu o 77, did receive a squawk code. Just wait a minute, please. Stand by, quando viu o 77. Good evening, Andes 586, Squawk Ident, clear my arrival, descent to 050. View to my arrival, descent 050, understand?